doutor Zenóbio, que não viu nenhum micróbio. Funga, funga, ha, ha, ha. Também fui no consultório de um tal doutor Osório. Funga, funga, ha, ha, ha. Nunca vi nariz assim, isso é com doutor Crispim. Funga, funga, ha, ha, ha, tchim. Ai meu nariz, ai meu nariz, ele parece muito mais um chafariz. Ai meu nariz, ai meu nariz, ele parece muito mais um chafariz. Encontrei dona Anastácia no caminho da farmácia. Funga, funga, ha, ha, ha. Tá com cara de alergia, corre lá na drogaria. Funga, funga, ha, ha, ha. Tá com jeito de ser gripe, já me disse seu Felipe. Funga, funga, ha, ha. Achando que é cupim, me falou seu Joaquim. Funga, funga, ha, ha, ha, ha. Ai meu nariz, ai meu nariz, ele parece muito mais um chafariz. Ai meu nariz, ai meu nariz, ele parece muito mais um chafariz. Fiz até acupuntura com o doutor, sarou loucura. Funga, funga, já corri pra todo lado, mas não vejo resultado. Funga, funga, ha, ha, ha. Cê tomou muito gelado? Perguntou o doutor Machado. Funga, funga, ha, ha, ha. Eu já estou desconfiado, que isso é mesmo resfriado. Funga, funga, ha, ha, ha.